O protocolo Florescer na Menopausa é uma abordagem simples e natural. Ele consiste na inclusão orgânica de alimentos ricos em hormônios à sua rotina diária. Este protocolo regula seus hormônios de forma totalmente natural, por meio de ingredientes, receitas e um plano alimentar seguro e eficaz.